seguro no compromisso. Você pode ser o que quiser, contanto que trabalhe pra isso. Pessoas dizem que você tem tudo pra ser um nada. Você define se elas estão certas ou erradas. Tenha conduta, como a planta precisa da água pra crescer. O homem pro mesmo precisa da luta. É, se é, tudo nos foi dado, só nos falta fé. Essa vida te exige força quando te encontra mais fraco. Cobra água de dentro quando te encontra opaco. Te quebre, ai de você se não junta seus cacos. Quem vive isso sente na pele. Eu mesmo já fui reconhecer vários sonhos meus no IML. Se fosse perto, todos iriam. E se a fé fosse fácil, todos teriam. Se fosse perto, todos iriam. E se a fé fosse fácil, todos teriam. Quantos morreram essa semana? Mas, ó, você tá vivo. Sei que a fé sem obra é morta. Por isso não volto pra casa com história triste pra contar pro meu filho sobre derrota. Pra que ele cresça com a certeza de vitória. Sempre que ouvir meus passos se aproximando da porta, vai na fé e sabe aqui pra mudar o fato de que todos perderam. Basta um conquistar pra mudar o fato de que o sol nasce todo dia. Basta um dia ser noite com um lindo luar. Pra mudar o fato de que todos estão surdos, basta um escutar. Mudar o fato de que ninguém muda, basta você mudar. É, se fosse fácil tá aqui, todos viriam. Se a fé fosse fácil, todos teriam. Se fosse fácil tá aqui, todos viriam. Se a fé fosse fácil, todos teriam. Peço a benção, falo de ter fé e não do que é sua crença. E é por acreditar que eu sei que vou ter meu espaço. A fé move montanhas, mas cê tem que mover seus passos. E tudo que eu vi me rendeu paz. Minha vida é bem mais foda que os filmes que Denzel faz. Quem vendeu mais, quem lucrou, esse sangue no açude. Que é milagre maior que você tá vivo e com saúde, pô. Dobre o joelho e agradece. Aquele que abraça a ignorância é o que padece. E o que eu trago é mais que fé depositada. Livrai-me do PM que quer mostrar serviço de madrugada. E quando minha filha abraça, não me vejo como alvo. Alívio, missão cumprida, sinto que eu já tô salvo. E o brilho que vem dos holofotes das festas é pra que a sua vida seja mais iluminada que Las Vegas.